Boa tarde, que a paz de Jesus esteja com todos nesta tarde abençoada aqui na Seara Bendita, para falarmos sobre o tema que vocês já veem ali, consciência e evolução na educação familiar. Antes, procurando fazer uma reflexão sobre um possível sentimento, uma possível ideia que nos ocorre quando nós conhecemos o Espiritismo. Entre muitas ideias, muitas possibilidades, pode ocorrer na mente de alguém que, se nós podemos evoluir, se nós podemos nos tornarmos diferentes, se nós podemos um dia nos tornarmos espíritos puros, será que há alguma forma de nós acelerarmos esse processo? Será que tem como nós adiantarmos a nossa evolução? Essa foi uma das preocupações que eu tive quando passei a conhecer o Espiritismo. E com o tempo a gente vai fazendo essa busca. Qual seria o método? O que a gente pode fazer para apressar a nossa evolução espiritual? Eu ainda não encontrei uma resposta para isso. Porém, uma das respostas que eu encontrei no Espiritismo é que nós podemos não mais retardar a nossa evolução. Nós podemos seguir no curso normal que ela deveria ter. E é um pouco sobre isso que nós vamos estar falando nesta tarde. Ao refletirmos sobre a consciência e o nosso papel na vida, nós poderemos então manter um ritmo de evolução, de progresso na presente vida e chegarmos do outro lado como espíritos vitoriosos. E isso é possível se nós realmente dedicarmos atenção, esforço e empenho de nossa parte. Aquele tempo que nós já perdemos, aqueles erros que nós já cometemos, estão todos no passado. Mas no presente nós podemos tomar as rédeas da nossa evolução e nos conduzir a esse mundo melhor, a essa vida melhor que todos nós almejamos. E uma das formas de nós tomarmos conta da nossa evolução é desenvolvermos a nossa consciência, ampliarmos essa grande capacidade, essa potência da alma que Leon Denis nos fala no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá ele discorre de uma forma filosófica, baseando-se nos autores do seu tempo, e também temos outros autores espirituais que nos inspiram a refletir sobre a consciência. Então, primeiro, para a gente entender do que nós vamos estar falando nesta tarde, quando falarmos sobre consciência, vamos buscar uma definição como esta: instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, que seria a desonestidade, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Essa é uma definição apresentada por Joana de Ângeles no seu livro chamado Momentos de Saúde e Consciência. Quando estamos pensando o que é a consciência, é na verdade a somatória de tudo que nós já vivenciamos em todas as nossas experiências, seja na presente vida ou na vida passada. Todos nós precisamos reconhecer que somos espíritos milenários. Vivenciamos muitas experiências e nós hoje, como nos apresentamos no mundo, não somos seres integrais, digamos assim. O que se expressa aqui no mundo é uma parte do que nós somos. E são as experiências da vida que vão revelando vários aspectos do nosso ser. Nós até nos surpreendemos às vezes quando em certas situações nós tomamos atitudes que nós nem imaginávamos. E se fomos capazes de agir daquela forma, fosse para o bem ou para o mal, aquilo é parte do nosso ser, nós somos assim. É que nós não temos um acesso a todo esse acervo de experiências, de vivências, de tudo que nós já passamos. Porque nós não suportaríamos, neste momento existencial, vivenciar toda essa memória. Se a gente não consegue lidar muitas vezes com as recordações desta vida, imagine você buscar no passado inúmeros problemas que ainda estão pendentes. Então, pela misericórdia divina, nós felizmente temos a nossa memória bloqueada a tantas lembranças. E às vezes até os nossos potenciais que já foram mais desenvolvidos, aquelas qualidades mais avançadas que nós possamos ter, elas muitas vezes podem estar adormecidas, porque elas poderiam nos atrapalhar na presente existência. Essa ideia nos leva a pensar que nós estamos hoje com todas as condições ideais para aproveitarmos o melhor a nossa existência. Até mesmo uma limitação que nós vamos trazer, o bloqueio daquilo que nós seríamos capazes de fazer e não conseguimos, porque nos faltam muitas vezes os elementos necessários para desencadear uma ação, mas nós sentimos que podemos. Aquilo faz parte de uma característica da misericórdia divina, nos bloquear para que a gente possa agir em outra direção. Salvo em alguns casos em que as pessoas abandonam os seus compromissos por medo diante das responsabilidades e das suas dificuldades, todos nós estamos no lugar exato que precisamos estar. E vivenciamos com a família, com aquele grupo familiar mais indicado para esse momento da evolução. E nós estamos aptos a fazer o melhor por eles. É dessas ideias que nós precisamos, muitas vezes, nos convencer para abandonarmos o derrotismo, para abandonarmos a ideia de incapacidade de lidar com os problemas que nós temos. Na verdade, nós somos seres capazes de lidar com todas as situações que nós temos. É que muitas vezes o medo, a indecisão nos leva a agir de uma forma negativa. E se nós quisermos aprender mais com a experiência terrena, evoluir mais, é possível. Sempre é possível, de cada experiência que nós vivemos, tirar mais dessa experiência para o nosso progresso espiritual. Por isso que nós podemos dizer que nós podemos evoluir conscientemente. Nós podemos evoluir por força da nossa vontade, pelo nosso desejo, e não precisamos ficar aguardando situações que a vida vai nos empurrar, nos conduzir, para vivermos experiências e dali a gente conseguir aprender alguma coisa. Nós podemos voluntariamente aprender muito e nós podemos até ampliar a nossa consciência. Podemos nos tornar mais aptos a entender a vida. Porque felizmente nós não precisamos apenas passar pela experiência para entendê-la, para compreendê-la. Pelo menos num nível superficial. Nós, para entendermos profundamente, teremos talvez que experienciar algumas situações da vida. Mas através da reflexão, do pensamento, através de uma reflexão mais profunda, nós podemos nos colocar em situações que não vamos estar necessariamente vivenciando. E dali nós podemos tirar algumas lições. Joana de Ângeles, ainda no seu livro, diz isso, olha: a aquisição da consciência é desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. Então, se nós quisermos realmente ampliar a nossa capacidade de compreender, de entender a vida, nós podemos. Só que temos que ter essa condição aqui fundamental, olha, exame, observar, analisar, ir a fundo nessas questões que a vida nos apresenta, em todos os temas que a vida nos traz. Consideração, realmente a gente entender que é importante muitas questões que a vida nos apresenta e que não necessariamente tem a ver com a gente. Aqui é sair da acomodação e pensar, não diz respeito à minha vida, mas merece a minha atenção. Não é um problema meu, da minha localidade, pode ser do outro lado do mundo, mas merece a minha atenção. E, sobretudo, o trabalho, que envolve o nosso esforço, a nossa dedicação. Conquistar uma nova consciência, ampliar a nossa consciência, é necessariamente trabalhar. E ela nos indica alguns pequenos roteiros para nós melhorarmos a nossa capacidade de compreender a vida. E até acessar todo esse conhecimento, toda essa experiência que nós trazemos de vidas passadas e da nossa vivência no mundo espiritual. Ela nos sugere que nós podemos buscar o conhecimento sobre Deus, sobre a sobrevivência do ser e a finalidade do amor ao próximo. Essa busca, que é inicialmente uma busca intelectual, que nós vamos buscar as ideias para entender esses temas, mas depois uma reflexão mais profunda, para que possamos acessar em nós toda a experiência e todo o conhecimento que adquirimos no mundo espiritual, junto a benfeitores que nos instruíram, em outras vidas, nas experiências que nós fomos acumulando. Essa busca deve ser feita por nós periodicamente, ou pelo menos a cada tempo de nossa vida. Nós nos debruçarmos sobre essas questões. Não é à toa que o Livro dos Espíritos, quando Kardec vai buscar as informações com aqueles benfeitores espirituais, ele inicia questionando o que é Deus. É a busca primeira de todo homem, de todo ser humano. Buscar compreender Deus, para nós, podemos dizer, é algo ainda impossível compreendê-lo. Mas nós temos que estar nessa busca permanentemente e refletirmos sobre a sobrevivência do ser. Muitas pessoas hoje sofrem muito ainda no mundo porque não admitem a ideia da continuidade da vida após a morte e fazem escolhas que as levarão certamente no futuro a situações muito mais infelizes. Recentemente eu li que em determinado país está para ser aprovado uma espécie de pílula da eutanásia. A pessoa chegando a certa idade, se ela considerar que ela já não tem mais condições, ela própria voluntariamente pode ingerir e terminar a sua vida. Eu fiquei pensando o que vai ser desse espírito quando ele chegar do outro lado e perceber que talvez ele tivesse só mais um ano de vida. Talvez ele tivesse 10 ou até 15, o fato é que ele ainda precisava permanecer aquele tempo aqui. Essa informação falta a milhares de pessoas ainda no mundo. Outras pessoas lamentam profundamente a perda dos seus entes queridos e não encontram consolação. E estão à procura de algo que as console em função do seu sofrimento. Nós que detemos esse conhecimento precisamos aprofundá-lo, porque muitas vezes nós também vamos ser confrontados por essas situações. A vida vai nos apresentar desafios e nós vamos precisar refletir o quanto eu compreendo sobre Deus, o quanto eu compreendo sobre a imortalidade do ser humano, o quanto realmente eu entendo que a nossa estada no mundo ela é passageira. Nós precisamos exercitar a nossa reflexão permanentemente para que possamos estar aptos. Quando surgem esses desafios, nós estarmos capazes de compreendê-los, de entendê-los, aceitá-los ou fazer algo para mudar. Por isso que a consciência se desenvolve através do saber, do conhecimento também. Porque de alguma forma já estará nos preparando para o futuro. E a finalidade do amor ao próximo é talvez o que mais falta hoje no mundo para a solução de todos os problemas que nós temos. É entendermos que precisamos aprender a amar as pessoas. Essa é a primeira indicação de Joana de Ângeles, então, para desenvolvermos a nossa consciência, essa capacidade de ver a vida de uma forma mais ampla, de entendermos melhor o sentido de tudo isso que nós experimentamos. Mas ela nos dá mais algumas dicas. A reflexão sobre os diversos temas da existência humana e a busca da compreensão de nossa natureza. Nós muitas vezes ficamos chocados quando ouvimos falar de hábitos, de comportamentos, de características que outras pessoas têm. E nós às vezes temos um padrão de comportamento muito negativo, achando que isso são aberrações, que isso são erros. Na verdade, tudo isso faz parte da condição humana que atualmente está no planeta, desses espíritos. Pode não ser algo ideal, desejável, mas é humano, é da natureza humana. E nós precisamos, ao invés de condenar, recriminar, discriminar, nós precisamos o quê? Entender o que leva as pessoas a serem como elas são. Essa ideia da aceitação sem julgamento já tinha sido dada por Jesus, quando ele nos disse: não julgueis para não ser desjulgados. Porque nós também estaremos submetidos a esse mesmo rigor que nós oferecemos aos outros, quando nós apresentarmos as nossas peculiaridades, as nossas características que podem causar estranheza às outras pessoas. O maior impulso do ser humano é ser aceito, é ser compreendido, não necessariamente aprovado, mas pelo menos aceito. Assim como nós queremos, nós precisamos também exercitar isso em relação às outras pessoas. Então, quando nós apreciarmos comportamentos, atitudes, começarmos a mudar aquele padrão de apenas condenar porque a pessoa faz dessa ou daquela forma, porque ela age assim ou de outro jeito. Nós pensarmos, é o que ela consegue naquele momento. É nós aceitarmos realmente que cada pessoa, no uso da sua liberdade, tem até o direito de errar. E não nos cabe o direito de condenar ninguém. Isso favorece esse desenvolvimento de consciência. Isso nos dá uma visão melhor da vida, dessa grande diversidade que é a humanidade. O meio que frequentamos, as relações que mantemos e as ideias que cultivamos aprimoram ou obstruem a nossa consciência. E é isso mesmo, nós vamos nos alimentando das ideias que nós propagamos. Nós vamos nos alimentando das ideias das pessoas com as quais nós convivemos. E aquilo passa a ser o nosso repositório de referências para ação. Nós que buscamos nos agregar num grupo que busca o conhecimento espiritual, estaremos naturalmente submetidos a influências positivas das ideias que circulam nesse meio. Se optarmos por um meio onde circulam ideias de perseguição, de opressão, de ideias de valorização de vícios, nós estaremos submetidos àquilo, porque nós podemos ser espíritos ainda frágeis na nossa vontade e não sermos capazes de resistir a esses meios. Daí a necessidade de buscarmos os meios salutares, os meios que reforçam os valores, sem ter que necessariamente fugir daqueles meios que a vida nos impôs que temos que viver. Muitas vezes a gente é obrigado a conviver com pessoas que têm outros interesses que são antagônicos aos nossos. Mas ainda assim, nós usaremos da tolerância, do amor e da compreensão. Nessa situação em que nós vamos tentar resistir àquelas influências, mantendo os nossos valores que são alimentados pelos outros meios que frequentamos, também é desenvolver essa capacidade de maior compreensão sobre a vida. E Joana de Ângeles também nos diz que desenvolver a nossa própria consciência é o primeiro passo para favorecer o desenvolvimento da consciência de nossos filhos. Lembrando que durante um tempo da vida desses espíritos, eles estão sob a nossa tutela e nós temos uma grande responsabilidade de conduzi-los. Muitos pais, quando percebem que seus filhos são muitas vezes inconsequentes, são muitas vezes imaturos, não estão correspondendo àquele ideal que ele tinha de um filho com características positivas apenas, quando ele começa a manifestar a sua imperfeição, muitos pais perguntam, o que eu posso fazer pelo meu filho? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso trabalhar pela evolução dele? O primeiro passo é nós cuidarmos de nós primeiro, de nós termos primeiro a ideia de que nós somos seres que temos uma responsabilidade perante a vida e assim nós agirmos. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir encontrar o caminho adequado para orientá-los. É dessa forma que nós vamos conseguir ter as intuições positivas vindas dos benfeitores espirituais, do nosso espírito protetor, do espírito protetor dos nossos filhos, nos intuindo. Porque se nós não temos preocupação com aquilo que é de natureza superior da vida, se nós não cultivamos ideias superiores, se nós não realizamos essas buscas, o trabalho do mundo espiritual em nos orientar vai ser muito maior. Porque primeiro eles vão ter que fazer a gente entender que renovação tem que começar primeiro na gente, para depois a gente ter a ideia de tentar ajudar e não impor na renovação do outro. Então, todo pai e toda mãe, ou todo aquele que assumiu a responsabilidade de conduzir uma criança, um adolescente, um jovem na vida, ele deve pensar, eu preciso cuidar também da minha consciência, eu preciso também desenvolver a minha consciência, eu preciso também pensar que eu tenho que oferecer um exemplo mais positivo para o nosso filho, para o nosso tutelado. Isso nós fazemos, muitas vezes, sem perceber. Nós, no esforço diário de trabalharmos, de nos esforçarmos, de tentarmos manter uma vida organizada, familiar, nós já estamos nessa busca. Nós já estamos tentando fazer isso. Às vezes errando, às vezes acertando, às vezes usando velhos padrões que nós sabíamos que deram certo no passado e que hoje talvez não deem mais certo, porque essa geração tem características um pouco diferentes da anterior. E a cada época vai ser isso, porque o progresso, a transformação cultural, a condição do grupo de espíritos reencarnante numa época varia de tempos em tempos. Então nós precisamos estar sempre atualizados. Abandonar um pouco aquela ideia de que no passado era assim, isso era bom, hoje eu vou reproduzir. Nem tudo do passado foi bom. Muitas coisas precisaram ser deixadas lá atrás. Por exemplo, aquela noção de castigos físicos para os filhos. Essa é uma ideia completamente superada. É inadmissível a gente pensar hoje na forma de violência e agressão como instrumento de educação. Pode ter funcionado para espíritos muito endurecidos há um século atrás. Mas hoje as coisas são bem diferentes. Hoje se compreende que nem os animais podem ser educados com base de violência. Nenhum cão, se você adestrá-lo com medo, você conseguirá obter dele a lealdade verdadeira. Então imagine o ser humano na sua complexidade. Então essa é uma ideia do passado que nós temos que abandonar. A ideia de que punir, castigar ou infligir um castigo físico numa criança, num jovem, isso vai mudar a personalidade. Ou que se nós usarmos de violência contra aquele que pratica o mal, nós vamos produzir uma transformação nele. Se isso funcionasse, Jesus não teria falado de amor e de bondade. Jesus não teria falado de caridade. Jesus não teria curado as pessoas, não teria tocado o coração das pessoas com o sentimento que ele vinha trazer de profundo amor pelo ser humano. Ele usaria todo o seu poder para dar choques na pessoa, para fazer as pessoas sentirem dor e não aliviar dor. Se o sofrimento produzisse mudança, nós mesmos mudaríamos, porque nós sofremos muitas vezes a agressão das outras pessoas e só instila em nós o quê? Revolta e indignação. Esse sofrimento causado pela violência. Então nós precisamos abandonar essa antiga crença de que punindo nós vamos mudá-los. Então, como o objetivo da nossa reunião é falarmos mais sobre o papel de nós como pais, mães, educadores, orientadores dessas novas almas que estão aí recentemente reencarnadas, nós vamos dar um enfoque a esse objetivo, que é pensarmos como nós vamos produzir então esse trabalho de desenvolvimento da nossa consciência e da consciência dos nossos filhos dentro desse papel que nós temos de pais, mães, educadores. Uma das primeiras recomendações é buscarmos propiciar a vivência em momentos significativos, onde podemos operar de modo colaborativo em ações conjuntas. Se nós quisermos mudar algo nos nossos filhos, nós temos que estar junto deles, próximos deles, convivendo com eles, tanto quanto nós pudermos, tanto quanto nós conseguirmos, mas que isso seja feito com muita boa vontade, que realmente a gente encontre esse tempo que nós muitas vezes dizemos que não temos para estar junto deles e estar fisicamente. Embora hoje os meios eletrônicos nos favoreçam essa proximidade virtual, o contato físico é imprescindível, porque é nessa interação que eles vão perceber quem realmente nós somos e vão absorver os exemplos que nós seremos capazes de demonstrar. E mesmo se a gente pensar que nós não temos virtude nenhuma para servir de exemplo, nós temos que lembrar que se nós tivermos boa vontade em acertar, já será o exemplo que eles estarão absorvendo. Eles poderão perceber, o meu pai, ele é uma pessoa cheia de defeitos, mas se tem uma qualidade que ele tem é a boa vontade. É o tentar, é sempre querer fazer algo melhor, reconhecendo o seu erro. Muitos pais pensam que não tem algo a oferecer a um filho que demonstra ser um pouco mais inteligente que a média daquela idade. Acha que não tem algo a oferecer porque o seu filho demonstra algumas habilidades que ele, pai e mãe, não possui. E isso é um grande engano. Se Deus nos situou na condição de pai e mãe, ou tutor dessa criança, desse jovem, é porque nós temos algo sim a oferecer a eles. Nós temos algo do nosso ser, e aí nós temos que lembrar, nós não somos o resultado apenas dessa vida, de muitas vidas. E o que nós vamos oferecer para eles, nós vamos oferecer nesses momentos em que estamos interagindo, convivendo, nesse momento em que nós participamos e nós transmitimos alguns valores, não verbalmente, não oralmente, mas na prática. Imagine um pai que, vendo a necessidade do seu filho desenvolver uma atividade escolar, e ele se prontifica a ajudar esse filho, não fazendo pelo filho, porque ele quer que o filho tire a melhor nota. E eu uso esse exemplo porque são situações que a gente na escola presencia, de pais e mães que querem produzir no lugar dos filhos para que o filho tenha um excelente resultado. É uma ilusão. E quando nós agimos assim, tentando substituí-los nos seus esforços, na sua realização, nós estamos bloqueando o desenvolvimento deles. Nós não podemos fazer por eles aquilo que compete a eles, mas podemos ajudá-los, motivando, incentivando, sugerindo. E aqui entra algo imprescindível na posição de pais e mães: aprender a entender que há momentos que nós vamos ter que respeitar as escolhas dele. Se o nosso filho, no projeto escolar dele, ele acha que a casinha ele tem que fazer de papelão e não do material que a gente está sugerindo, e isso é algo que é cabível, nós temos que respeitar essa escolha dele, entendendo que ele precisa exercitar esse momento de fazer como ele quer, dentro do limite daquilo que cabe a ele, que é do mundo dele. Nós não podemos querer conduzir o tempo todo as ações dos nossos filhos, impondo aquilo que nós achamos que é o certo. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos bloqueando o desenvolvimento deles e, consequentemente, eles vão ser pessoas dependentes, sempre de alguém dizendo o que deve ser feito, como deve ser feito, fazendo escolhas por eles. Um outro aspecto importante nessa nossa ação de pais, de educadores, é nos libertarmos, então, desse sentimento de onipotência em relação aos nossos filhos. O único ser que tem esse atributo de onipotência é Deus. E nós precisamos reconhecer que há coisas que nós não poderemos fazer por eles, que não poderemos tirar do caminho deles, ainda que nós soframos, ainda que nós sintamos muito, mas nós não poderemos resolver os problemas dos nossos filhos de uma forma equivocada, passando uma mensagem negativa para eles sobre a vida, e o pior ainda, muitas vezes trabalhando contra ali o desenvolvimento do caráter deles. Me recordo agora de um exemplo de uma mãe e um pai que resolveram viajar ainda no período de aulas. E ainda era o período das avaliações. Como era mais barato a viagem, então o que, que eles optaram? Por viajar fora do período das férias. Só que a escola segue rigorosamente as suas normas. Só pode fazer uma prova se você faltar nela, se você tiver um atestado médico. Qual foi a solução genial que a mãe encontrou para o filho fazer a prova depois que voltasse da viagem? Buscar um atestado médico falso. Quando nós agimos assim para resolver um problema que nem deveria ter existido, porque fomos nós que criamos, e ainda usamos de um meio desonesto, nós estamos passando um valor completamente errado para o nosso filho. Nós estamos demonstrando que sempre tem o tal jeitinho que nós queremos eliminar da nossa história de brasileiros. Que tem uma forma de a gente burlar as regras e as normas. Isso a gente distorce o caráter dos nossos filhos. A gente está, assim, atrapalhando a evolução deles. Estamos obstruindo o desenvolvimento da consciência. E por aí vai. Quando vem um conflito que o nosso filho traz da escola, da rua, do condomínio, de onde vier, e nós condenamos as pessoas que estão envolvidas com eles nesse conflito, sem tomarmos conhecimento do que realmente desencadeou aquilo. E usamos de afirmações negativas em relação a essas pessoas, acusando-as, indicando que elas são as responsáveis, sem nós realmente entendermos o que se passou ali. Nós também estamos trabalhando contra o desenvolvimento da consciência dos nossos filhos. Observe que antes de a gente falar algo para uma criança ou um adolescente, nós temos que pensar muitas vezes. Temos que pensar o que nós estamos transmitindo para eles numa fala, numa decisão, numa expressão que nós usarmos em alguma situação. É por isso que se colocou isso, que desenvolver a nossa consciência é algo imprescindível se nós pretendermos ajudá-los a desenvolver a deles. Nós passarmos a pensar de uma maneira mais profunda sobre a vida e sobre a existência. E a gente sair dessa atitude superficial que nós vivemos, estar sempre na defesa de interesses imediatos, de estarmos sempre aqui buscando as maiores vantagens, as melhores situações. É importante nós darmos exemplos de que é melhor perder materialmente e não perder espiritualmente. É melhor você, então, fica com a média anual mais baixa, mas você não vai reprovar, do que você ensinar o seu filho a burlar um sistema, um conjunto de normas. Então, isso é algo para a gente refletir e pensar bem. Outra coisa que ela nos indica, direcioná-los à prática do bem, do bom e do belo. É papel dos pais encaminhar os filhos a vivências ricas, de coisas que sejam boas, que realmente sejam de valor, seja cultural, espiritual, de integração à sociedade. Mobilizar-se em função disso e a gente tirar os nossos filhos, muitas vezes, dessas vivências viciadas de determinados meios. É muito cômodo, muitas vezes, pois não? A Letícia, mãe do Bento, aqui. Letícia? Ela deve ter ido ao banheiro. É. E aí você fica um pouquinho com ele, tá? Ela já volta, tá? Então nós propiciarmos aos nossos filhos, aos nossos tutelados, essas vivências positivas, experiências de valor. Levá-los aos eventos culturais que são acessíveis, levá-los a vivenciar situações agradáveis. E não apenas a gente pensar em apenas estar cultivando aquilo que está relacionado a consumo. Muitas famílias, por exemplo, têm como prática de lazer aos finais de semana apenas aquilo que envolve sair de casa para comer fora, andar no shopping, ver vitrine. Nós temos muito mais opções e, felizmente, numa grande cidade, nós temos mais opções ainda de parques, nós temos opções de museus, de galerias de arte, de inúmeros espaços que são de entrada gratuita. Então, nós não precisamos apenas endereçar aos nossos filhos o mesmo padrão, a mesma rotina de sempre, ou estar sempre em casa assistindo aquela velha programação das emissoras de televisão, ou simplesmente deixá-los no conforto do quarto, vendo tudo o que eles quiserem na internet e a gente não ter a menor ideia do que eles estão consumindo. É papel dos pais direcionar, então, essas vivências dos seus filhos, propiciando essas experiências. E isso de uma forma como nós já vamos ver logo mais. É, orientá-los também na formação do seu caráter, reforçando características positivas e corrigindo negativas. E aqui é que está o grande problema. Nós somos muito bons para reconhecer o valor deles, as qualidades boas e elogiá-los. Mas muitas vezes nos falta essa percepção de observar que os nossos filhos já apresentam desde cedo algumas características e a gente fica inventando desculpa para justificar. Ah, não, ele é sempre chorão porque tadinho, ele sempre está doente. Ele é assim porque ele passa o dia inteiro fora e só chega à noite, por isso que ele é uma criança que é sempre assim, que é tudo na hora. Esse tipo de atitude nós precisamos começar a repensar o quanto nós não estamos reforçando comportamentos nocivos. Nós observamos que muitas crianças e muitos jovens têm uma agressividade e os pais, ao invés de orientar, de ajudá-los a superar essa fase, reforçam isso. Então nós precisamos estar atentos, seguindo aquela recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, de espreitarmos naquele ser que nós amamos tanto, que nasce como aquele bebezinho tão adorável, tão bonitinho, que a gente cuida com tanto amor, a gente começar a perceber desde cedo quais são as necessidades daquele espírito. E buscar auxílio quando a gente perceber que as nossas intervenções não resolvem. A gente realmente pensar, eu não estou conseguindo tirar do meu filho o péssimo hábito que ele tem de ser agressivo com o nosso animal de estimação. Então eu tenho que buscar auxílio para tirar esse comportamento dele, para direcionar. Nós somos muito intuídos nas nossas ações como pais e mães. Imagine que os espíritos protetores, eles estão a postos sempre que nós precisamos. Faça uma prece na hora que você está na dúvida do que fazer e tenha certeza, convicção. Se você está realmente com uma boa intenção em relação ao seu papel de pai e mãe, o seu espírito protetor vai te ajudar naquela hora. Ele vai te encaminhar. Ele vai te intuir exatamente o que você precisa fazer. Mas para isso nós temos que estar abertos a essas intuições. Se eu estou com a minha mente por demais concentrada apenas em objetivos fora do meu lar, e eu não entendo que tudo que eu faço fora do lar é para um objetivo maior, que é a minha família, é difícil essa conexão deles. É difícil eles nos intuírem a agir no bem, se eu estou pensando, por exemplo, no meu trabalho, como eu vou fraudar determinada legislação para me isentar de pagar um imposto. Se eu estiver com a minha mente circulando em torno disso, é difícil um espírito do bem me mandar essas intuições, porque é a questão da frequência ali, do pensamento, da sintonia. Ou se eu estou agindo de uma forma desonesta em relação às pessoas do meu lar. Se o meu pensamento vaga muito em outros interesses que conflitam com o meu casamento, com o meu papel de pai ou de mãe. Se a minha mente está rondando ou permitindo que esses pensamentos surjam ali o tempo todo, como que os espíritos vão nos intuir? Entendem por que, que desenvolver a nossa própria consciência é realizarmos de forma melhor o nosso papel de pais e mães? Porque nós abrimos canais imensos de comunicação com o mundo espiritual e eles vão nos ajudar intensamente. E respeitar a sua individualidade e as suas fases de formação. Isso aqui é algo básico que todos nós, como pais, precisamos lembrar periodicamente. Às vezes a gente esquece isso, mas é algo importante para lembrar. O ser humano, quando ele reencarna, ele tem períodos em que ele vai se desenvolver de maneira diferente. Isso é bem óbvio. Um bebê é diferente de um adolescente em muitos aspectos. Há um período que chamam de primeira infância, que vai de 0 a 7 anos. E vamos lembrar que esses anos aqui não são tempos absolutos. Pode variar muito as características da pessoa, do reencarnado aqui, em cada uma dessas idades, como a gente já vai ver. Segunda infância, de 7 a 12 anos. E adolescência, de 12 a 18. Isso daqui é bem discutível, por quê? Hoje se entende que talvez os indivíduos possam ter o prolongamento da adolescência até um pouco mais além, já que levantaram dados hoje, recentemente, de que o cérebro não está completamente com as suas estruturas formadas. E um espírito, ele pode apresentar características de uma faixa ou outra. Existem crianças que têm uma lucidez que supera de adultos. Mas, de modo geral, esse é um padrão que se observa. Como que é a criança nessa primeira infância, então, o espírito reencarnado nesse período aqui? O papel dos pais vai ser aquilo que um autor, eu vou já trazer o nome dele aqui, ó, o Alírio de Cerqueira Filho, ele propõe nesse livro, Saúde da Relação Pais e Filhos, ele propõe o seguinte, olha, que a função dos pais deve ser mais diretiva. Os pais devem ter uma ação no processo de educação mais focada em ações mais simples e concretas, sem muitas explicações abstratas. Tem mães e pais que muitas vezes querem fazer o filho entender muito detalhadamente por que tal situação não deve ser feita, por que tal situação não deve ser realizada. Entram em muitas justificativas e a criança não absorve, ela não entende isso. É preferível simplesmente dizer: não é o seu momento para isso. E encaminhar a criança para uma experiência que realmente caiba a ela. Por exemplo, se ela está lidando com algo que não é para a idade dela, um objeto, um aparelho, algo assim. Nós demonstrarmos, utilize este aqui que é o seu objeto de interesse nesse momento. É lógico que nós não vamos falar com essas palavras, né? É encaminhar a criança para a vivência que cabe realmente à idade dela. E hoje, o que nós fazemos por uma grande comodidade? Nós entregamos os nossos celulares às crianças para entretê-las. E há inúmeras pesquisas já apontando que isso é algo extremamente nocivo na formação. Antigamente, as crianças num restaurante, quando iam em família, elas brincavam entre elas, causavam transtorno, bagunça, incomodava as pessoas, mas elas estavam interagindo. Hoje, o que que se faz? Dá um celular para cada criança, ela fica lá vendo o joguinho, e nós não sabemos todo o impacto que aquilo vai ter na formação dela, cognitiva, até no desenvolvimento visual dessa criança. O quanto aquilo pode ter algo que vai direcioná-la para outras experiências de modo antecipado. Então, nós precisamos pensar se nós estamos dando a cada faixa etária aquilo que realmente cabe a eles. Algo que ele nos fala também, olha, é que nós vamos apresentar a indicação ou substituição que é apropriado para a criança. E nós temos que ter a atenção para a necessidade do momento dela, entendendo se aquilo que ela realmente está pedindo, que ela está procurando, é realmente necessário naquele momento ou não. E nós darmos a essa atenção. Muitas vezes nós não estamos tão ocupados assim. Aquilo que nós estamos fazendo pode sim ser deixado de lado por um tempo, verificar se aquela atenção que a criança quer realmente é válida e oferecer a ela aquilo que é necessário naquele momento. Então nós precisamos entender que a cada fase do crescimento, os nossos filhos têm necessidades diferentes e temos que oferecer aquilo que cabe a eles. Lembrando que é o nosso papel direcionar as escolhas deles nesse momento de vida. Nós não vamos estar dando tantas opções para que eles escolham. Às vezes a gente fica até numa situação assim complexa, em situações banais. Deixa para a criança escolher entre uma multiplicidade de opções. Ele não tem tanto critério. Se nós não conseguimos fazer escolhas quando há tantas opções, que dirá eles? Então nós precisamos pensar que temos que direcionar essas escolhas, essas atitudes que eles vão tomar. Dos 7 aos 12 anos, a função dos pais continua sendo diretiva, mas ela passa a ser também orientativa. Nessa idade, algumas explicações abstratas básicas já podem ser iniciadas. Nós já podemos começar a falar algumas coisas e começar a explicar, mas sem querer esticar muito essa explicação, porque eles também não terão muita vontade de nos entender. Nós temos que procurar propor nesse momento reflexões sobre questões básicas, sobre situações pontuais que nós vamos tomando conhecimento e perguntar a eles a opinião deles sobre aquilo, o que ele pensa. Por exemplo, alguém encontrou uma carteira com dinheiro na escola, o que você faria? E nesse momento ouvir o que o seu filho diz. Dependendo do que ele fala, é o momento de você intervir. Se fosse você, você gostaria de restituir, que fosse restituída a sua carteira? Você gostaria de recebê-la de volta? A outra pessoa também. É nesse momento que nós começamos a explicar o porquê das nossas ações, é justificá-las. E nós temos que dar nessa idade orientação bem fundamentada. Não é aquilo que nós dizemos, ah, tem que ser assim porque tem que ser assim. Eu fazia assim. Isso não importa mais, porque nós tínhamos que ser assim. É explicar um pouco mais claramente o porquê das ações, o porquê do que fazemos. E esclarecer sobre os valores que se contrapõem às imperfeições apresentadas. O nosso filho pode ter, por exemplo, a propensão a pegar o que é do outro. E nós começarmos a explicar por que que isso não é bom na sociedade. O quanto isso é danoso nas relações entre as pessoas, perder a confiança. É nós começarmos a falar para eles diretamente de que determinados comportamentos que eles apresentam não são bons. E eles serão sempre rejeitados em função desses comportamentos. É o momento de a gente tocar o dedo ali levemente na ferida. E não a gente ficar procurando subterfúgios, ficar procurando outras formas de justificar a atitude deles. Esse momento, ele é decisivo. Muitos pais que se omitem nessa idade, em que se percebe desvios de comportamento e não corrigem, Depois eles vão pensar, como eu vou fazer isso lá na adolescência? Vai ser mais difícil. É nesse momento que nós conseguimos mudar muito dos comportamentos deles. E na adolescência, continua também o papel orientativo e diretivo. Veja que mudou a ordem aqui das palavras, por quê? Aqui nós começamos ainda a direcionar atitudes, comportamentos que eles vão ter, mas nós precisamos mais orientá-los e dialogar muito com eles para saber o que eles pensam sobre a vida. Tentar conhecê-los, mas sem ouvir para dar um sermão. Porque aqui é que está o grande segredo. Muitas vezes a gente quer que o nosso filho nos conte uma coisa para depois a gente dar um sermão para ele. Fica falando um monte de não pode, isso está errado, isso é ruim. Há um momento do diálogo que eles precisam ter confiança de que nós não vamos estar condenando eles por se abrirem conosco. E muitos filhos não conversam com seus pais, não conversam com as suas mães porque temem frustrá-los, temem decepcioná-los, temem magoá-los. Então eles precisam saber que se eles errarem, eles vão até nos fazer sentirmos tristes. Mas nós somos a pessoa que queremos estar do lado dele naquele momento para ajudá-los. Nós não podemos usar aquele jogo emocional de você me magoa muito fazendo isso. Porque é muito perigoso. Ele pode começar a esconder os erros para não te mostrar. Ao mesmo tempo que nós mostramos a nossa tristeza por um erro, por uma ação inadequada, nós temos que dizer que nós estamos ali para apoiá-los na solução disso. E isso só que se consegue com muito afeto, com muito amor. Eles têm que perceber que tudo isso que nós sentimos não é pela nossa vaidade, não é porque nós queremos ter os melhores filhos do mundo, não é porque nós vamos ter vergonha deles, mas porque nos interessa verdadeiramente a felicidade deles. Os nossos filhos precisam entender exatamente o que nós sentimos por eles. E aí vem a pergunta, nós sabemos o que nós realmente sentimos por eles? O que, que realmente nós chamamos de amor é amor verdadeiro? Ou é muitas vezes aquele filho que nós queremos ter para mostrar com orgulho, olha, o meu filho, que maravilha que ele é. Porque muitas vezes nós queremos demonstrar algo melhor para as outras pessoas e podemos estar usando os nossos filhos para isso. Então nós temos que ter essa cautela. Queremos que o nosso filho seja o máximo em tudo que ele fizer para poder mostrar para as outras pessoas. Ele não é um troféu que nós temos. O nosso filho é um ser que precisa ser amado e orientado. E aqui o que ele nos fala também, olha, a argumentação ela tem que ser muito sólida e convincente sobre os valores. Quando nós falamos que algo é errado porque aquilo é contrário ao bem da pessoa e do outro, nós temos que ter muita certeza. Nós temos que ter uma convicção, porque quando nós dissermos isso não é bom, o nosso filho vai acreditar no que nós estamos falando. E eles acreditam ou não por aquilo que nós falamos e fazemos no dia a dia. Eu posso falar para o meu filho não ingerir uma substância tóxica se eu mesmo me intoxico? Eu meio que tiro dele ali aquela confiabilidade. Pai, você só tem coragem na hora que você enche a cara. Sem estar embriagado, você é manso, não afronta ninguém. Como que eu vou cobrar do meu filho não usar uma droga para se dispor a encarar os desafios da vida? Para se sentir feliz e alegre, se eu só fico alegre na hora que eu bebo? Então nós precisamos repensar muito, porque o que nós falamos tem que ser demonstrado pela nossa atitude perante a vida, pela forma como nós somos. Nós podemos já ter errado muito. Mas se nós já estamos com convicção de que temos que começar a acertar, ainda assim nós podemos recobrar a nossa autoridade. Há pais que, porque erraram, pensam que já não podem mais falar para os seus filhos que algo é errado. Pelo contrário, ele pode dizer, olha, eu aprendi na experiência, na pele, que isso não é bom. E eu sei o quanto custa. Por isso que eu gostaria que você não tivesse envolvido com isso. E eu estou hoje tendo dificuldade de vencer os meus problemas por causa de uma escolha infeliz. Por isso que eu gostaria. Quando eles percebem essa lealdade, essa sinceridade, nós estamos conquistando ali alguém que passa a confiar. Por quê? Nós só confiamos de verdade em pessoas que são sinceras, leais, autênticas. Pessoas que criam máscaras, que tentam aparecer aquilo que elas não são. Nós temos uma desconfiança natural. É próprio do ser humano. Muitos filhos continuam amando seus pais, mas não acatam a sua autoridade porque percebem as contradições que eles trazem. Então nós precisamos desse esforço por nós mesmos, de trabalharmos com a nossa consciência para a nossa elevação, para que a gente possa ajudá-los. E assim nós vamos conseguir orientá-los de uma forma muito mais positiva, muito mais benéfica. De alguma forma, nós já estamos fazendo tudo isso. De uma forma acertada ou não, errada ou não. Só de nós hoje já estarmos reunidos aqui, já demonstra que nós temos um compromisso com muitas dessas ideias. O que nós precisamos é reforçar ainda mais tudo isso, mantendo a nossa frequência regular, mantendo o nosso compromisso, criando neles a ideia de que estar nestes momentos aqui na Seara é sempre algo positivo, é sempre algo benéfico, demonstrando que para nós é bom trazê-los aqui, porque nós nos sentimos bem aqui também. Quando perguntarmos para eles como foi a sua aula, ouvir atentamente o que eles nos falam, falar da nossa aula aqui também, do quanto nós aproveitamos. Nós não precisamos ficar criticando a falha desse ou daquela pessoa que naquele momento não esteve tão bem ali expondo, mas tirar sempre o melhor das situações. E nós vamos criando esse clima em que eles sempre se sentirão motivados a seguir esses padrões que nós temos. É natural que isso aconteça, mas sempre entendendo que às vezes os filhos têm os seus próprios caminhos quando eles se tornam adultos. E nós o que poderemos fazer é continuar ajudando-os, orientando, mas nunca querendo impor a nossa vontade a eles. Porque nesse momento aqui da vida, ó, até por volta aqui dos 15 anos, que nós podemos interferir muito na vida deles. Depois nós só vamos manter o que nós já ajudamos, nós só vamos sugerir. Mas orientar mesmo, direcionar, vai ser muito mais difícil. Porque já serão pessoas que terão ganho autonomia e nós já não conseguiremos mais mudar as suas escolhas. Para nós encerrarmos, vamos ficar com essa reflexão, que negligenciar a educação dos filhos representa atraso em nossa própria evolução espiritual, pois deixaremos de cumprir uma das tarefas mais elevadas que já nos foi destinada. Sabe aquilo que a gente quer ter algo marcante, importante na vida? Algo que fala, olha, minha vida valeu a pena? São os nossos filhos. Se nós não tivermos filhos, são aqueles jovens, aquelas crianças que nós ajudamos a educar, a encaminhar. Se nós não conseguimos cumprir isso em relação aos nossos filhos, porque falhamos na época, hoje nós podemos tentar ajudá-los no próprio encaminhamento dos filhos deles. Porque essa é a tarefa maior do ser humano, é trabalhar pelo outro, ajudar o outro a crescer. É nesse processo que nós evoluímos, crescendo, e é nessas tentativas que nós vamos ampliando a nossa consciência e estaremos certamente em evolução. Eu agradeço a atenção de todos, que essas ideias possam colaborar na vida de todos. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, graças a Deus, é que sempre nos possibilita estar aqui, a gratidão, sempre. E à noite vai ter o áudio dessa palestra lá no site Antenor Moraes. E amanhã à noite vai ter o áudio de uma outra palestra que vai tratar também sobre consciência e livre-arbítrio com outro enfoque, que eu vou fazer amanhã cedo e depois à noite ela vai estar disponível também, se alguém quiser aprofundar esses estudos sobre a consciência. E sobre livre-arbítrio também. Muito obrigado a todos.